pra lhe ver e lhe vejo pra acordar. Você sobre meu peito, eu sobre teu peito, sonhos a desenhar. Viajando além do que se pode imaginar, com os pés de alguém a me guiar. São fronteiras e montanhas a ultrapassar, com uma vontade universal de amar. Viajando além do que se pode imaginar, com os pés de alguém a me guiar. São fronteiras e montanhas a ultrapassar, com uma vontade universal de amar. Da vida eu encontrei você. Me estendeu a mão e me fez parte do seu mundo. Te joguei palavras de diversas cores. Suspirei a vida entre manhãs e noites. Viajando além do que se pode imaginar, com os pés de alguém a me guiar. São fronteiras e montanhas a ultrapassar, com uma vontade universal de amar. Viajando além do que se pode imaginar, com os pés de alguém a me guiar. São fronteiras e montanhas a ultrapassar, com uma vontade universal de amar. Já é de manhã e o que temos pra fazer? Ei, ei, ei, ei, Nosso tempo é hoje, não sabemos do amanhã. Que perfume é esse? Pitanga ou maçã? Noites em claro, dias a prosperar. Certezas e clarezas pra se amar. Juro não é clichê, essa fantasia é real. O clima é nosso, devaneios de casal. Entrelaça minha vida na sua, meu corpo no seu. Do céu ao inferno a gente já se perdeu. Noite fria, corações quentes. São treliças e delícias de carinhos envolventes. Nosso tempo é agora, o amanhã não sei dizer. Pois amor não é posse, é pertencer. Viajando além do que se pode imaginar, com os pés de alguém a me guiar. São fronteiras e montanhas a ultrapassar, com uma vontade universal de amar. Viajando além do que se pode imaginar, com os pés de alguém a me guiar. São fronteiras e montanhas a ultrapassar, com uma vontade universal de amar.